Sucesso Nova aí, ó. E eu me apaixonei pela mulher certa, que gosta da putaria e gosta do que não presta. A sociedade tão mal acostumada, tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar. Eu sou sentadinha, você sabe que não vale nada. Essa daqui só pega, só bota, bota, vai, bota, bota, que eu sou. Vem assim, ó. E eu me apaixonei pela mulher certa, que gosta da putaria e gosta do que não presta. A sociedade tão mal acostumada, tem mulher que quer amor, mas a minha só quer bota. Alô, Joilson! Alô, Zé Luquiva! Forte abraço a todos os caminhoneiros aí! Toca Lucas Almeida, meu patrão! Tchau!